Rádio Guaçu. Todo mundo ligado. Agora na Rádio Guaçu de Toledo. Central Center, a Casa da Cor ofereceu. Programa Hora Luterana, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Congregação Luterana Cristo Redentor de Toledo, sempre aos domingos, às 7 horas da manhã. Através desse programa de rádio, da ISLB, Paróquia de Toledo e de Curanó. Apoio de forma especial os ouvintes, as ouvintes com as palavras bíblicas previstas para esta semana. O lema desta semana diz assim: o profeta Isaías diz que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1, 23. Advento é tempo de preparação, de abrir caminhos para o Deus criança. Está disposto a ajudar o irmão, que a humanidade teve esperança. Advento é tempo de avaliação, de unir caminhos, de acertar estradas. É tempo certo para pedir perdão. Queridos irmãos, irmãos e filhos, compartilho com vocês uma mensagem natalina do pastor sinodal do Sínodo do Paraná, nosso sínodo, pastor Afonso Adolfo. Diz assim: em cada Natal eu sempre busquei um olhar diferente sobre a história natalina para a reflexão. Um ano o olhar a partir dos pastores, no outro ano a partir dos magos do Oriente.